O terceiro passo é: seja amável, gentil e paciente. Não estou sugerindo aqui que você seja amável, gentil e paciente com os outros. Estou pedindo que você seja gentil, amável e paciente com você. Para explicar o que eu entendo por paciência, gosto de usar o exemplo do jardim. Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra, onde você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol agirem. No começo, parece que nada acontece. Mas, se você continuar fazendo isso e for paciente, o jardim irá crescer e florir. Vamos pensar na sua vida ou na sua mente como um jardim. De que tipo de jardim você gosta? O que é que você quer que aconteça na sua vida? E quais são as sementes que você precisa plantar para que essas coisas aconteçam? Pense nisso por alguns instantes. Agora, escolha os pensamentos que irão contribuir para a criação do jardim de experiências que você deseja. Se você plantar esses pensamentos no solo fértil do seu subconsciente, eles se nutrirão e poderão crescer. Se você cuidar bem deles, um dia irá descobrir as mudanças que conquistou. Elas serão uma colheita maravilhosa daquilo que você quer. Talvez alguns dos que me ouvem achem o que eu digo meio simplista. Isso é natural. Porque nós resistimos à mudança. Nós preferimos, às vezes, nos acomodar a uma situação conhecida, mesmo que ela nos cause infelicidade. Cuidar de um jardim significa observar as ervas daninhas. Elas são como um velho pensamento negativo. Arranque-as fora o mais rápido possível. Afaste os pensamentos negativos assim que eles aparecerem. Trate-se com a mesma gentileza e carinho com que você trataria uma pessoa querida ou uma criança pequena. E tenha paciência para esperar que os resultados apareçam, mesmo sabendo que vão ocorrer erros durante o processo. Aceite os erros com tranquilidade. E retome o caminho. Alegre-se com qualquer avanço, por menor que seja. Tudo de que você precisa é de um pouco de prática e tempo. Só isso. Você sabe que não vai fazer tudo em um dia. Você não vai se amar totalmente em um dia. Mas você pode se amar um pouco mais cada dia. Até perceber, em 2 ou 3 meses, que está se amando mais do que pensava. E tudo o que você fez foi praticar um pouco todo dia. Só um pouquinho. É incrível a mudança que esse pequeno esforço é capaz de produzir. Você pode acordar de manhã e dizer: eu quero me amar mais hoje do que me amei ontem. Se você fizer essa afirmação, o universo a acolherá e você descobrirá formas de realizar isso. Diga em voz alta agora: eu quero me amar mais hoje do que me amei ontem.